Você quer ouvir uma rádio com o melhor da música? Fique aqui. Frequência de classe. 3, 2, 1. Isto é modernismo, ficou rouco. Doutor moderno, engessado. E se o futuro correr mais um pouco, vai pegar no rabo do passado. Se o futuro correr mais um pouco, vai pegar o rabo do passado. Esse é Tom Zé, hein? Doutor moderno ficou passado. Se o futuro correr mais um rouco, vai pegar no rabo do engessado. Modernismo. Lembrando, pelo site da Oi FM, oifm.com.br, selecionando o Rio de Janeiro, fale conosco, mande sua mensagem, peça sua música, enfim, participe do programa. Pode reclamar? Lógico, evidente, sempre. Um disco que... um disco que eu trago há muito tempo, rapaz, mas não rolou ainda, vai rolar agora, hein? A Turma das Antigas, pessoal ouvinte da Rádio Fluminense, do Rock Alive, vê se identifica a canção, um clássico absoluto. Not one with a deep thick cellophane shrink wrap so correct. The red dogs under legal acts. She looks so good that he gets down in paper bags. She is watching the detectives. Oh, you're so cute. She is watching the detectives. Oh, when they shoot, shoot, shoot, shoot. They beat him up and do a teardrop start. But he can't hold it when it's got no heart. When it's got no heart. Out of that jump inside, an invisible shiver's running down my spine. The captain, baby, taking off her clothes, cause of the sign that says we never close. You snatch it, chewing your match, your cigarette. She pulls the eyes out with a face like a magnet. I don't know how much more of this I can take. She's filing her nails while they're dragging the lake. She is watching the detectives. Oh, you're so cute. She is watching the detectives. Oh, and they shoot, shoot, shoot, shoot. They beat him up until the teardrop start. But he can't be wounded when he's got no heart. When he's got no heart. Thank you. You think you're alone until you realize you're in a doubt. You sit and stay in love and see you fire views a day. Call it instant justice when it's past the legal limit. Someone scratching at the window. I wonder who isn't the detectives come to check if you belong to the parents. Why, ready to hear the worst about the daughter's disappearance. That nearly took a miracle to get you to stay. Only took my little fingers to blow you away. Just like watching the detectives. Oh, don't get cute. Just like watching the detectives. The gas are angry when a teardrop starts, but he can't be wounded when he's got no heart. When he's got no heart. Just like watching the detectives. Just like watching the detectives. Just like watching the detectives. Está Elvis Costello no disco My Flame Burns Blue. Elvis Costello interpretando alguns dos clássicos de sua fantástica discografia, como esse um aí ao fundo, Watching the Detectives, acompanhado de uma orquestra holandesa, Metropole Orchest, gravado há pouquíssimo tempo atrás e lançado pelo selo Deutsche Grammophon. Nice girls not Eita. A promoção com os 5 ingressos duplos para a festa amanhã 100% Brasil já está encerrada. Renatinha, que apareceu aqui do alto de sua sensualidade, está compilando ali os votos. Lembrando então, 100% Brasil amanhã no Carioca Gourmet, com a Voluntários da Pátria 194, sob o comando sonoro do DJ Djalma Jorge Luiz. Deve estar feliz com a campanha que o Vasquinho nosso vem fazendo, né? Fala em negócio de bola, né? Sim, o que que tem? Mensagens? Acesse www.ufm.com.br no link Fale Conosco. Selecione a opção Rio de Janeiro e mande sua mensagem. Pedro Bambata, grande Malval, sensacional. Bambata tem mais história que o Walt Disney. Ouvinte do... Eu falei aqui, os ouvintes da Rádio Fluminense, do Rock Alive, vão verter lágrimas, né? E ele já encheu dois baldes. Né? Parabéns pelo eterno bom gosto. Eita. Mas eu queria que você comentasse o acontecido no jogo Corinthians contra o River. Lá em... Foi em... Pacaembu, né? Era o Pacaembu, exatamente. O um comentário que eu posso fazer... A torcida selvagem. Fazer Dali River, né, meu? Não, mas impressionante, rapaz. Exatamente, há pouco tempo o River Plate esteve aqui e vieram uns 30 ou 40 torcedores do River. E botaram a PM Paulista pra correr, literalmente. Depois os caras, os argentinos, totalmente manguacento, com capacete da PM ali nos degraus do Morumbi, se lembra? Curtindo. Meteram porrada na PM. Um programa desses aí contou a quantidade de PM segurando a torcida do Corinthians. Eram 9 apenas, e a torcida do Corinthians não entrou em campo. Ou seja, um torcidinha fraquíssima. Amigo, se isso é em Buenos Aires, cara. Enfim, por falar em coisas mais próximas a gente, esse aqui é o disco anterior dele, o novíssimo, que ainda não existe. Nós vamos mostrar logo, logo, hein? Tomba Records 2002 apresenta a parada mais mal feita do ano. É da internet. Pode baixar, grátis. Quem vos fala? O MC mais mala que não se cala, zoa todos enquanto a baile soa na sala, tirando a família da poltrona e aciona eject. Sua mãe corre igual maratona e pressiona select. O filho reclama, clama por liberdade na sua idade, de poder falar palavrão rimando com o nome da sua cidade. Coroa cancela o chá, tira as amigas já de casa. Sua paciência aqui no Gol Brás, ela sai e vai ao plaza. Chama os amigos pra ouvir contigo, curte o som bebendo iogurte, aproveita e queima exemplar é contigo que sua mãe assina. Assassina ideologia, sem vacina e demodê, e bota a porra de som no máximo, é pra comer os seus tédios. E sua mãe manda baixar, ela não vai deixar, não adianta gritar. Fala sério. Ela foi velha, vai proibir mesmo sem critério. Claro que vou, xinga muito com é sério. Pra bombar os seus tédios. E sua mãe manda baixar, ela não vai deixar, não adianta gritar. Fala sério. Ela foi velha, vai proibir mesmo sem critério. Claro que vou, xinga muito com sério. Aperta o bass boost, regula o grave, tira o agudo, fica mudo, tranca a rima no quarto com tudo, seja suave, tira o CD do KLB, o da Sandy Demodê, não empresta o Jota Quest, é pop, aperta stop, o DVD do Gil foi feito pra poder vender, ele manda bem, mas cantar Bob é só escolher o hit, vende CD, no Camelô 3 é 10, dou uma força, gravadora mete imposto, Rio Leandro no meu rosto, torça contra, é o Tchan Roy, meu bom senso que nem lontra, Carlinhos Brown manda mal, Zé Cabaleira pra exepeiro, tô legal de ouvir fama no Rio de Janeiro a janeiro, não canto eles no chuveiro, meu sonho é pra você aumentar e bombar nos seus tédios, sua mãe manda baixar, ela não vai deixar, não adianta gritar. Fala sério. Foi velha, vai proibir mesmo sem critério. Claro que vou, xinga muito com é sério. Pra bombar nos seus tédios. Sua mãe manda baixar, ela não vai deixar, não adianta gritar. Fala sério. Foi velha, vai proibir mesmo sem critério. Claro que vou, xinga muito com brinca de frisbee com o do Javan. Ah não, esse é do Jorge Versilo. Confundi porque ele copia o estilo. Você não vai ouvir violãozinho romântico e levadinha gay? Eu sei que a dois pode ser legal, mas isso não peguei. Das paradas falcatrua, foda-se o som vem da rua. Rap enjoa, não ouço quando tô andando pela lagoa. A não ser os amigos do grid, Black Hill, Speed, X, filiais de Sampa que a maioria trampa. Me ouvido na campa, na Transamérica, filme de estação de grife. Pagando jabá pra tocar DJ Patife. Não sou astro, dispenso Max de Castro. A bandeira do pelasaquismo nunca vou levantar no mastro. Deixando rastro igual no monastério. Pra os mais novos, faço igual aos mais velhos. E deixe meu som bombar nos bombar seus tédios. E sua mãe manda baixar, ela não vai deixar, não adianta gritar. Fala sério. Foi velha, vai proibir mesmo sem critério. Claro que vou, xinga muito com é pra bombar nos seus tédios. E sua mãe manda baixar, ela não vai deixar, não adianta gritar. Fala sério. Foi velha, vai proibir mesmo sem critério. Claro que vou, xinga muito. Vai pro seu quarto. Ronca, ronca. Quem precisa de ordem? É a Constituição Brasileira. Caipirinha, man. Esse é o hino do Caipirinha, né? Marcelo Caipirinha. Caipirinha, man. De novo o início, segura. Oh, e agora quem poderá me defender? Ei. Caipirinha, man. E aí eu fundo de leve ainda no seu disco anterior. De leve será a atração principal no palco do Odisseia, dia 26 de maio, sexta-feira, mais uma edição da festa Ronca Ronca, distribuição do disco Panic at the Disco, e mais a camiseta Ronca Ronca versão Copa do Mundo, alucinante. O uniforme, né? Eita. Capirinha, man! Capirinha, man! Acabou a dose de whisky, não tem mais nota de 100, chama. Capirinha, man! Capirinha, man! Para a cerveja que você bebe, a única não tem... Se você chegou agora ao programa que orienta desorientando, você já perdeu o Rogério Skylab, Panic at the Disco, Graham Coxon, Bill Lassell, Talvin Singh, Zaki Hussain, Cold Cut com John Spencer, Bruno E com Tom Zé, Elvis Costello com Watching the Detectives, gravado ao vivo, hein? É o fundo de leve. Custa nada, as mulheres feias viram gato. O bafo nessa cebola mais maltrata. Abre duas contas no bar, o cúmulo. Os contemplados, os cinco, cada um com ingresso duplo para a festa amanhã 100% Brasil, serão comunicados por telefone aqui pela Renatinha, hein? Boteco todo dia, esse garoto do clipe. Gasta mais que garoto e ficha na sua época de flip. Se a menina tá coada e dentro de 30 segundos, já que falamos de futebol, vamos colocar no ar promoção com 5 ingressos duplos para a festa de 26. E além da... simplesmente da promoção, da brincadeira que a gente faz com a nossa torcida, vai embutida uma pergunta bacana de cunho sociopolítico, sexual, dos mais importantes para a formatação e o ato de alavancar o homem brasileiro. Esse negócio de formatar e alavancar é uma loucura, né, cara? Não, porque nós temos que formatar e alavancar. Já disse, ligou um cidadão num telemarketing. Ah, Maurício, perfeitamente. Podemos estar falando pelos próximos minutos? Eu falei, peraí, meu amigo, como é que é? Podemos estar falando pelos próximos minutos? Acho que vai ser difícil, hein? Duas semanas bebendo, seguida socialmente. Profissional e pro trabalho torto, seguidamente. Junto com a patroa. Se ela disser, eu dirijo, fio o pé na jaca. Quando chegar em casa, ela bebe mijo. A menina tá coada e ao lado não tem ninguém. Chame o capirinho. Mas vamos aproveitar o de leve. Cidadão niteroense, como disse terça-feira passada, um dos representantes mais guerreiros da tribo de Araribóia, para fazer essa promoção e essa pergunta. Já que estamos em época de Copa do Mundo, né? O sangue auriverde quente nas nossas veias, né? Aquele patriotismo, todo mundo imbuído do espírito para frente ao Brasil. E muitos programas, né? Sobre futebol, Copa do Mundo, Holanda, Inglaterra, Argentina. Eu tava pensando um negócio assim, engraçado, os ídolos, né? Que o brasileiro tem, que o brasileiro formatou e alavancou ao longo dos últimos anos. E nesses momentos acirrados do verde e amarelo, eles se tornam, né, maiores ainda. Então a pergunta é exatamente essa. Pelo telefone 2221-029, pelo site da UFM, ufm.com.br, e pelo SMS. Mande sua mensagem para 939, seguida da palavra fale, e aí você responde. ufm.com.br, selecionando o Rio de Janeiro, botãozinho fale conosco, abrindo a janela e você mandando a sua mensagem. Então, a pergunta, no final nós vamos selecionar, aliás, vamos abrir, né, pelo telefone 5 duplos e pela internet 5 duplos também, até o final do programa. Yeah. Calma e tranquilo, feito água de poço. Só. Renatinho aqui, apostos. E a internet a serviço da nossa torcida. É verdade. E com um de leve aqui no fundo para outra música. Acontece todo mês, desce. Valendo então 10 ingressos duplos para a festa dia 26. E a pergunta é: qual o seu ídolo brasileiro de todos os tempos? Qual o brasileiro que resume tudo aquilo que você acha que o país deve ser, né? Seja no futebol, seja na arte, seja na cultura, na música, na sacanagem, na putaria, Carlos Zeffi, seja o que for. Qual o brasileiro ou brasileira que você julga o seu representante? Qual aquele cara que você fala, porra, esse aqui fala por mim, né? É o símbolo da brasilidade. Pela internet e pelo telefone. Tem que justificar? Não, você... É bom, né? Se quiser. É, bom, duas linhazinhas. É, duas linhazinhas. Ah, fulano, Beltrana, por isso. Comer vocês assim, igual galinha molho par. Não se espante se no meio da rua qualquer estante sentir um calafrio no meio da... Fala em Brasil, quem tá chegando ao Brasil mais uma vez é a turma do DFA, de Nova York. Semana passada eu mostrei o disco de remixes, né? Chemical Brothers, Gorillaz, aqui. É o Radiophone remixado pelo DFA. Desorientação total. É bom para inspirar a nossa torcida a participar da promoção e escrever um pouco, passar as suas ideias pra gente, né? Senão dá mofo. Mofo deu, né? Karonga. Vamos aproveitar o embalo aqui com Radio Fora ao Fundo, remixado pelo DFA, para comunicar a Belo Horizonte que todo início do programa rola um arranha-arranha, né? É, Belo Horizonte, BH, não se assuste não, é só um teste interno aqui para saber se tudo está nos trinques. Por falar em BH, vamos dedicar alguns segundos do Radio Fora remix do DFA à Cláudia, que é responsável pelo site, né? Pela página do Ronca Ronca dentro do site da UFM. Ela que coloca os programas lá. É sempre bom dizer que você pode ouvir todas as edições anteriores do Ronca Ronca aqui na Oi FM. Ela coloca a lista dos programas, né? Todas as músicas estão acessíveis também para a nossa torcida. Então um beijo para a Cláudia. Que é ouvinte também. E é ouvinte do programa, está ouvindo essa hora. Aliás, já teve gente de Vitória, né, Nandão? Mandando e-mail. Rodrigo Oliveira, lá de Vitória, perguntando quando é que o Ronca Ronca vai estrear no ar de Vitória, que ele quer ouvir no carro. Cara. Eita! Corrida de submarino em Vitória, né? Valendo a promoção pelo telefone 2221-1029, pela internet, site da OIFM, oifm.com.br, selecione Rio de Janeiro, fale conosco e diga qual o seu ídolo brasileiro de todos os tempos e algumas linhas justificando a sua escolha. No final do programa vamos sortear 10 ingressos duplos para a festa Ronca Ronca, dia 26 de maio, sexta-feira, no Teatro Odisseia, onde leve no palco distribuição do CD da banda americana Panic at the Disco, mais a camiseta do Ronca Ronca comemorativa da Copa do Mundo. Oh, yeah. São 5 ingressos duplos pelo telefone e 5 ingressos duplos pela internet. Aproveitando o DFA aqui, que mais uma vez chegará ao Brasil para se apresentar apenas em São Paulo, LCD Sound System, que vem, né? Que é a turma do DFA, eles fazem algumas covers, interpretam músicas dos outros. E entre as covers que eles tocam sempre, existe uma que é aquele lance, Nandão, das novidades do programa, por onde a gente tem que ir dentro daquele esquemão alavancado e formatado de que não existe mais novidade, até ela estar na internet. Então, como tudo está na internet, não existe mais novidade. É a conclusão matemática que a gente pode chegar. Então, a novidade do programa é mostrar uma dessas covers que o LCD Sound System faz. E que certamente a maioria das pessoas conectadas no som da rapaziada, ou que ouve o programa, ou que vai saber da vinda do pessoal de Nova York, a São Paulo provavelmente não teria como se informar. Eles fazem uma regravação de uma música chamada Jump Into the Fire, que foi composta e interpretada por um músico americano que teve muita conexão com John Lennon, com a Inglaterra. Esse disco foi gravado na Inglaterra há bastante tempo. E ouvindo essa música, a gente sente o cheiro do LCD Sound System. Esse disco é de 1971, maluco. Ouve isso. Diz isso aqui não é o CD Sound System, cara. Swim the sea. estupidez total e absoluta, hein, meu amigo? Esse é o Nilsson, no disco Skmilsson, lançado em 1971. Nessa faixa que o LCD Sound System interpreta, e evidentemente vai tocar no Brasil também, a música chama-se Jump Into the Fire. A formação da banda aqui é o Nilsson, vocal elétrico e piano elétrico, o baterista espetacular Jim Gordon, o baixista extraordinário Herbie Flowers, que gravou com todo mundo os principais discos do Bowie, são com a Herbie Flowers no baixo, gravou com Lou Reed, Diaba 4, guitarra rítmica de Chris Padden, que esteve no Brasil há pouco tempo atrás, com Brian Ferry. Repetindo uma música de 1971 que tem o som de hoje. Esse é o som que a turma do LCD Sound System quer fazer com igual todos. Igual hoje Marmelito, né? Oh, yeah. Mandar uma vibração pro cara, né? Vibração forte para Keith Richards. Under my thumb, there's a girl who was happy there. Under my thumb, there's a girl who was pushed me around. Instead of me, I said, oh, the way she talked when she spoke into that to me. The change has come, she's under my thumb. Say, it's all right. Mandamos todos uma vibe positivíssima para é imortal, Keith. É mais ou menos, né, cara? Subir no coqueiro, cair de cabeça, depois passear de jet ski e baixar no hospital. Mas eu acho que depois desse acidente com o Richard e da frase, mais que o acidente, foi a frase bombástica que ele mandou, já quase que inteirinho, né? Dizendo, ah, acabou o mundo, cara. Dizendo que vai reavaliar a vida boêmia dele. E para tudo. Agora live, If You Wanted, Rolling Stones, gravado ao vivo em 66 no Royal Albert Hall. Uma zoeira do capeta, uma gritaria. Esse disco ainda tem uma remasterização, eles abafaram um pouco a gritaria das meninas ali, né? Porque a edição original, você não ouve nada, né? Como qualquer disco dos Beatles gravado ao vivo, qualquer banda, né? Kinks, Herman's Hermits, qualquer banda ali, a gritaria era muito mais forte, como se estivesse no show do Belo, por exemplo, hoje, né? Ouvimos Under My Thumb. Tem um negócio de intervalo aí? Sim, sim. Valendo sim. Ainda a promoção pelo telefone. 3221-0229. E pelo site da UFM, ufm.com.br, selecione Rio de Janeiro, botãozinho fale conosco e mande sua mensagem, mande sua resposta. A pergunta é simples, para você botar as suas garrinhas, um ingresso duplo para a festa Ronca Ronca, dia 26 de maio, sexta-feira, no Teatro Odisseia. Quem vai estar lá? Qual o seu ídolo brasileiro de todos os tempos? Qual cidadão brasileiro com quem você se identifica e com quem é aquele... Não, fala por mim aí, ó, resolve a parada aí, maluco. Vai lá, né? Isso é sinistro, é foda, né? Vai lá, não quero saber não, vai lá, ô fulano. Então é esse um que a gente quer saber. Respostas sensacionais chegando, tanto pela internet quanto pelo telefone. É verdade. Isso é bacana para alavancar, formatar e alavancar o espírito brasileiro, né? É, Cristiano Ottoni falando que chegou do show do Skylab, muito legal, lá no Sérgio Porto. E o Nilmar Oliveira dizendo que o ídolo dele é o Luiz Gonzaga, sem dúvida. Representa a força do brasileiro e, ao mesmo tempo, a ingenuidade. É um nome... De peso, né? Porra, bota peso nisso. Então tu vai dar um apertadinho? Vamos nessa. Eita. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não. Você está ouvindo pela Oi FM. Ronca, Ronca, com Maurício Valadares.